Olá. Compensa realmente fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que agrada a Deus? Muitas vezes a vida neste mundo, ela pode nos levar a pensar o contrário. E nós vivemos numa condição, enquanto nesta vida, né, que é uma condição enganosa. Podemos facilmente pensar que realmente não vale a pena, diante de tanta coisa que a gente acaba tendo em contrário àquilo que são as nossas expectativas. Muitas vezes queremos fazer coisas boas, queremos fazer de todo o coração coisas para Deus, acabamos nos decepcionando, ou por causa das pessoas, ou por causa de nós mesmos, né? Às vezes fazemos coisas não da melhor maneira e muitas vezes porque aquilo não estava completamente dentro daquilo que Deus tinha estipulado. Enfim, o fato é que nós precisamos entender questões básicas na palavra de Deus a respeito disso. O apóstolo Paulo aqui, ao encerrar, ainda não é o encerramento, não são as palavras finais, mas agora caminhando aqui para a conclusão da sua carta, Paulo dá uma série de conselhos práticos, como a gente vem assim observando, né? A gente vem entendendo, estudando a respeito de relações diversas, né? Uns com os outros, a maneira de agir, levar os fardos, por exemplo, como a gente viu ali na última passagem, né? Carregar os fardos excessivos aí, uns dos outros, toda essa importância dos mandamentos mútuos, né, que valem para todos. Hoje o que nós vamos ver continua nessa linha de relacionamentos, mas não só relacionamentos, mas aquilo que tem a ver com fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que o agrada. E Paulo vai mostrar que sim, claro que vale a pena fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo, fazer o bem, como ele chama aqui, né? E ele vai usar uma figura que é conhecida normalmente aí, né? Em qualquer cultura ela é identificável, que é a questão de semear e colher. A gente colhe aquilo que semeia. É um princípio básico, é um princípio que qualquer um pode entender. E você, embora a gente, eu e você, né, saibamos disso, a impressão é que às vezes a gente colhe, a gente semeia uma coisa e espera colher outra. Se você semeia uma semente de limão, por exemplo, você não vai esperar que nasça um pé de abacate. E assim por diante, é óbvio, né? Mas nas questões espirituais, isso é totalmente verdadeiro também. E Paulo vai nos mostrar algo sobre isso aqui nessa passagem. Então vamos lá para Gálatas capítulo 6 e nós vamos ler dos versículos 6 a 10. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Semear e colher são as questões principais que a gente vê aqui nessa passagem, então. Paulo fala aqui, em primeiro lugar, da comunhão nos benefícios. Embora ele aqui, no versículo 6, ainda não tenha mencionado a questão de semear e colher, ela já tá presente, a ideia já está presente aqui. Veja, ele traz aqui a ideia de alguém que é instruído na palavra de Deus. O que essa pessoa deve fazer, segundo Paulo, é partilhar as coisas boas com quem o instrui. Alguns acham que aqui tem a ver com retribuição material. Até Paulo fala disso em outras passagens. Ele fala da retribuição material que é dada àqueles que instruem, àqueles que se dedicam ao ensino. Mas aqui, propriamente, ele não está falando exatamente disso. Pode ser que esteja incluído, mas o entendimento aqui, de acordo com o contexto da passagem, ele aponta muito mais para questões espirituais e não materiais. Ou seja, aquele que é instruído, aquele que está recebendo o ensino da palavra, ele colhe benefícios disso, benefícios espirituais, crescimento, maturidade, transformação, vida transformada, vida beneficiada. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que foi instrumento de Deus na vida dessa pessoa, nada melhor do que ele receber o retorno disso, como o pessoal gosta de falar por aí, o feedback, né? Aquele retorno, aquela resposta, no sentido de dizer, olha, eu estou colhendo bons resultados. E claro, aqui cabe uma palavra de advertência. Em primeiro lugar, é a palavra que está em foco aqui, a palavra de Deus que está em foco. Não é o pregador, não é qualquer ensino paralelo, qualquer coisa nesse sentido, a simpatia, a desenvoltura daquele que transmite. Aqui o que está em foco é o conteúdo e o benefício que vem em virtude desse conteúdo ser aplicado ao coração da pessoa, que é algo que Deus faz e não aquele que ensina. Aquele que ensina, ele vai ficar contente em saber que ele está no caminho certo, que ele está sendo usado por Deus, que Deus o está usando como comunicador, ou mais hábil, ou menos hábil, isso não importa. A questão é se ele é instrumento de Deus, se a pessoa, se ele é um canal de Deus aí para beneficiar e esses benefícios serem partilhados. A ideia de partilhar aqui é a mesma palavra usada para comunhão, é a mesma raiz, né, para a palavra usada para comunhão. Por isso é que eu acho que o material aqui não está em foco. O material é muito pouco, é muito insignificante, perto da alegria de pessoas que estão ensinando e pessoas que estão sendo ensinadas, todos ficarem contentes, todos ficarem alegres com os resultados da palavra de Deus na vida das pessoas. Qualquer coisa além disso ou aquém disso, é óbvio que ela se torna prejudicial, se torna ruim para quem ensina, se torna ruim para quem aprende ou não aprende, ou para quem não ensina, mas o fato é que aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que traz benefício, é bom que haja aí um retorno nesse sentido. Em segundo lugar, Paulo fala aqui da certeza da ação de Deus. É preciso ter muita... Se no primeiro caso, né, existe uma semeadura da palavra de Deus, uma boa colheita, né? Agora aqui ele vai ser bem mais claro, ele vai explicar claramente que a questão tem a ver com isso, né? Não se deixe enganar, versículo 7. De Deus não se zomba. A ideia aqui é fazer gracejos, fazer piadinhas, fazer gozações. Não, isso não tem cabimento para com Deus. Você não vai ridicular, ninguém vai ridicularizar Deus. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa é a ideia. Esse é o princípio que está aqui em toda a passagem e que está centralizado aqui nesse versículo. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. E claro, como ele colocou Deus aqui como central, o que a gente entende claramente aqui é que você não vai zombar de Deus quanto aos resultados. Os resultados são dados de acordo com aquilo que você semear, e Deus está agindo nesse sentido. Deus está supervisionando, controlando o processo. Porque se Deus estabeleceu coisas boas para serem feitas, se Ele estipulou o que é bom, Ele determina o que é bom, é óbvio que ele vai trazer o resultado de acordo com o que ele mesmo estabeleceu. Não vai haver engano quanto a isso. Embora os enganos existam por aí, embora os enganos sejam muitos e variados a esse respeito, de Deus não se zomba. Os resultados, eles acontecerão de acordo com a vontade, de acordo com a ação de Deus, e isso é certo. Ele diz: quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição. O que você colhe da carne? Você colhe, quando, o que significa isso? Significa investir na carne, semear. Semear na carne significa investir nas obras da carne. Lembra que a gente viu aqui no capítulo anterior, no capítulo 5, o que são as obras da carne? Elas estão ali: imoralidade, idolatria, dissensões, facções. Todas essas coisas são coisas próprias da carne. Entretanto, muitas vezes o ser humano ele vai investir nelas. E se ele investe na carne, ele vai colher aquilo que é próprio da carne. A carne o que é? A carne é perecível. A carne é corruptível. A carne, ela não é algo destinado para ir para a eternidade. Lembre-se o que Paulo diz lá em 1 Coríntios: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. São elementos pertinentes a esta existência, a esta vida, não fazem parte da eternidade. Por isso é que as pessoas que investem nessas coisas, investem naquilo que está relacionado à carne, elas vão colher destruição, ou seja, corrupção, degeneração. Por quê? Porque não colhe aquilo que é proveitoso, que é eterno. Há muito que aprender nesse sentido, porque Paulo está falando aqui no âmbito de uma igreja, no contexto de uma igreja, ou no caso aqui, de várias igrejas que se localizavam ali na região da Galácia, como a gente já sabe. Mas o importante é entender que é possível haver um investimento carnal dentro do contexto da igreja. E é exatamente isso que os legalistas judaizantes estavam fazendo. Eles estavam incentivando, embora com aparência espiritual elevada e tudo mais, o que eles estavam fazendo era incentivar os gálatas a investir em obras da carne, o que acarretava colheita maligna, colheita ruim. Por isso é que tinha inveja, por isso é que eles estavam se mordendo e se devorando uns aos outros. Por quê? Porque foi investido na carne, foi investido naquilo que é pertinente, é próprio da carne. Então, de Deus não se zomba. Essa colheita, ela vem, ela cobra essa semeadura, né? Ela cobra o seu preço, e a colheita vem, e vem de uma forma ou de outra. Já o investimento no espírito, ele é o inverso. É você investir naquilo que é imperecível, aquilo que não perece. E o que é esse investimento? Está lá a listinha, no capítulo 5 também. O fruto do Espírito que é? Amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas que estão ali são coisas nas quais devemos investir. Devemos colocar o nosso empenho. Devemos fazer a nossa semeadura nessas coisas que não perecem. Essas coisas que a tendência delas e o resultado delas é algo eterno. É vivificação e não mortificação. Não é degeneração, mas é trazer vida, é trazer coisas boas. É a vida abundante que Jesus prometeu de quem está nele. Ele diz: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, né? Mas tenham um bom ânimo, né? Eu venci o mundo, né? Eu lhes dou vida, e vida em abundância, vida abundante, vida produtiva, vida frutuosa, vida que se reproduz em outras vidas, vida que traz benefícios à sua volta. Então, É muito importante entender que certamente o resultado ele vem de acordo com aquilo que foi realizado, aquilo que foi plantado lá no início, sem engano, sem qualquer engano, é Deus que está controlando aí totalmente o processo. Além disso, o resultado de fazer o que é correto, ou o que Paulo chama de bem, né? Ele é garantido por Deus, mas ele exige perseverança. Veja, é o que diz o versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem. O bem aqui é o que é correto, é o que agrada a Deus, é o que está na palavra. É você investir no que é espiritual, no que é eterno, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O tempo próprio é o tempo estabelecido por Deus. E aí que está a grande questão. Nós temos a tendência, e o mundo à nossa volta nos pressiona para esse imediatismo, para caminharmos dentro de um imediatismo. Queremos resultados rápidos, queremos resultados fast food, queremos resultados que nos contentem já aqui, agora, mas o investimento nas coisas de Deus, ele acontece no tempo de Deus, no tempo oportuno é que vai haver a colheita. Eu tenho plena convicção, absoluta convicção, pela autoridade que a palavra de Deus dá nesse sentido, nos traz nesse sentido, de que muitas coisas que são feitas aqui, que são plantadas, semeadas aqui neste mundo, elas não serão colhidas aqui. Aliás, eu acredito que a grande maioria delas não será colhida aqui. Quantos benefícios, quantas coisas. É claro que algumas coisas são visíveis, o próprio versículo 6, ele traz isso, né? Até por conta dessa condição, muitas vezes enganosa, de que os resultados não vêm, é que ele diz lá para aquela pessoa que está sendo instruída e beneficiada, olha, torne conhecidos esses benefícios, para que haja, inclusive, um ânimo para quem tá instruindo. Por quê? Porque o desânimo, muitas vezes, é o que vem, porque o resultado parece não acontecer, parece, às vezes, que não se está produzindo nada, parece que a gente não está conseguindo alcançar os mínimos objetivos que Deus tem para nós. As pessoas à nossa volta não estão se convertendo, os irmãos à nossa volta às vezes não estão crescendo, a congregação que nós estamos muitas vezes não passa por dificuldades, não chegam pessoas novas, oscila, acontece uma série de acontecem uma, tudo, acontece aí todo tipo de contratempo, enfim. Muitas vezes a dificuldade que a gente tem é em enxergar que estamos semeando sim coisas boas, que estamos plantando coisas boas, mas em função disso o que pode acontecer é um cansaço. Eu já ouvi muitas histórias de líderes, de pastores, de gente que chega à exaustão. É claro que eu vou evitar aqui falar da minha própria experiência nesse sentido. Mas, claro que eu conheço, sei o que é, às vezes, ficar cansado e por não enxergar um resultado a curto prazo ou a médio prazo. O fato é que muita gente desanima de vez mesmo, cansa de vez, abandona o barco, por assim dizer. O que Paulo está dizendo aqui é que nós vamos colher, nós vamos colher no tempo próprio, se nós não desanimarmos. É preciso perseverança, é preciso seguir em frente. O desânimo, ele nos tenta, ele é tentador, ele pode vir, mas é preciso manter a convicção de que Deus está lá no controle, Deus está fazendo o que tem que ser feito, Deus está trabalhando. Temos que ter certeza da ação de Deus. De Deus não se zomba. Finalmente, Paulo ele mostra aqui a necessidade de ação. No versículo 10, ele diz, portanto, por conta de tudo isso, né? Enquanto temos oportunidade, qual é a oportunidade? O que ele está falando aqui? Enquanto você está aqui nesse mundo, eu e você, esse é o tempo oportuno. Esse é o... existe uma palavra específica, né, na língua grega para isso, o tempo oportuno, não é o tempo cronológico, né? O tempo é agora, enquanto nós estamos vivos e podemos fazer alguma coisa. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Veja o que Paulo está dizendo aqui é que há uma necessidade de ação. Uma ação é requerida. A prática do que é correto é urgente, é para já, e ela é indistinta, ela é para todos. Nós precisamos fazer o bem a todos. Este fazer o bem, entenda, é semear o que é bom, semear o que é correto, de acordo com o fruto do Espírito, de acordo com o que agrada a Deus. Isso inclui muitas coisas. E claro que o bem maior que se pode fazer às pessoas é ministrar na vida delas, ministrar de acordo com aquilo que Deus concedeu para cada crente, para cada pessoa que é justificada por Jesus Cristo, pela fé em Jesus. E isso deve ser de forma indistinta. Nós não podemos fazer distinção. Queremos beneficiar um grupo de pessoas e outros não. Queremos, eu já vi, por exemplo, planejamentos, né? Ah, nós queremos chegar em tal cidade e trabalhar com as classes A e B, ou B, ou B e C, sei lá o quê. Enfim, temos que fazer o que for possível, de modo geral, de modo amplo. Mas Paulo tem uma observação aqui. A prioridade são os irmãos em Cristo. Nós podemos e devemos fazer o bem a todos, mas começando pelos irmãos em Cristo, que ele chama de família da fé aqui. Família da fé são os crentes, são os justificados. E eu diria que principalmente os que estão mais próximos, que a gente convive, é uma questão comunitária, é uma questão do congregar, ele envolve isso, mas não se restringe a isso. Tem irmãos nossos que precisam de vários tipos de ajuda em todas as partes, e nós devemos nos empenhar nesse sentido, devemos agir nesse sentido. E eu acredito que as nossas ajudas, elas passam pelas mais diversas áreas. Maior ajuda que nós podemos dar uns aos outros é a ajuda espiritual. Essa é a grande ajuda. Mas isso não exclui a ajuda material, evidentemente, porque ela não só ela pode, como ela acontece, né, na vida das pessoas. Existem as necessidades materiais que precisam ser supridas. Agora, observe isso sempre com a prioridade na família da fé. E olha, tem muita necessidade em todos os sentidos dentro da família da fé. O que deve ser feito aí é praticar o que é correto, fazer o que é bom, fazer o que é bom a todos, sem distinção, mas tendo essa prioridade. Semear e colher. É uma certeza, né? A gente tem que ter comunhão nos benefícios. Sabemos que quando somos instruídos na palavra, aprendemos e nos beneficiamos disso, e devemos partilhar isso em comunhão uns com os outros. A certeza da ação de Deus tem que estar presente na nossa vida. Não devemos alimentar no nosso coração aquela ideia de que Deus não está produzindo, Deus não está fazendo. Nós temos que entender uma coisa, temos que saber o que estamos fazendo. Estamos fazendo o que é certo? Estamos fazendo o que agrada a Deus? Estamos semeando para a carne ou estamos semeando para o Espírito? Onde que nós estamos realmente investindo? Pare e pense em que você realmente tem investido. E perceba que os resultados virão cedo ou tarde, nesta vida ou na outra vida, e certamente Deus ele reserva para outra vida muito mais do que nesta. Tenha em mente que a nossa a maneira de nós beneficiarmos as pessoas, ela não é uma maneira restrita. Nós vamos aí escolher a quem vamos beneficiar, vamos negligenciar, vamos ter preconceito com classes de pessoas, com esse tipo de coisa, mas, evidentemente, vamos evitar a todo custo o assistencialismo barato, vamos evitar a todo custo também a negligência em relação a esses assuntos. Temos que buscar o equilíbrio e temos que priorizar, evidentemente, os nossos irmãos em Cristo. Que tenhamos essa plena certeza de colheita daquilo que agrada a Deus, se nós semearmos aquilo que agrada a Deus. Na próxima semana, nós vamos encerrar essa carta, então, a passagem final, e o apóstolo Paulo ele vai dar mais uma pincelada aqui, fechando essa questão dos judaizantes. Ele vai se referir a eles novamente, mostrando ali qual era a intenção deles, né? Ou seja, se orgulharem, né, em cima dos Gálatas, né? Fazerem discípulos para si mesmos, né? Para terem do que se orgulhar. E Paulo ele mostra que, na verdade, a única glória que ele procurava e que ele reconhecia era ter em seu corpo as marcas de Jesus, refletir a vida de Jesus na sua própria vida. Esse encerramento é muito importante e vai certamente nos dar aí o elemento, né, que faltava para a gente fechar então essa carta e termos uma compreensão geral do que ele levou ali para aquelas igrejas. Então, que primeiramente essa passagem de hoje tenha um significado para você, tenha um lugar aí no seu coração, que traga boas práticas aí na sua vida, te dê a plena certeza de que vale a pena sim semear aquilo que agrada a Deus. E que nos preparemos então para a próxima semana. Até lá, que Deus te abençoe.